Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni. Oi, oi. Peraí. Deixa eu refazer. Salve, família. Puta que pariu. Já na polêmica, já estamos também recebendo aqui o Gabriel Leal. Discordo. E também, pessoal, estamos recebendo dois convidados muito bacanas. Um que o pessoal já conhece, que é o Simon. E aí, gente? E também estamos recebendo o Everton Ricardo. Fala, pessoal. Beleza? Tamo aí. Vamos pra cima. Bom, antes de começar o podcast no tema de criptomoedas, que é o tema hoje, a gente não pode deixar de não falar o que aconteceu no Flow, né? Ontem, né? Acho que foi que aconteceu essa polêmica. Acho que o nosso querido Monark chapou legal. Não, peraí. Querido não, né, cara? Vamos evitar o processinho. Tá bom, não, ué, querido, vai pegar patrocinador, pô. Tá bom, nós não tem nenhum. Já não fecha as portas que não estão abertas, por favor. Tá bom, então. Então vamos falar como é nosso destemido Monark, pode ser melhor assim? Pode, destemido parece que o cara é herói, pô. Caraca, o cara tá querendo... Tá piorando o negócio, tá bom. Achei que você ia falar nosso querido amado. Odiado, nosso querido odiado, nosso querido... Amado, porra. Amado Monark, não, mas pode ser assim, nosso Monark, né? O Monark, ele fez uma querida, digamos, burrada, né? O cara, pelo que eu entendi, ele tava bêbado ontem, e aí ele acabou comentando algumas coisas sobre nazismo, né? E, bom, sobre acho que criar um partido nazista no Brasil, alguma coisa assim, se eu não tô me enganado. E ele sofreu alguns haters, né? E esses haters tomaram uma proporção muito grande. A internet em si, ela tem esse poder, né? De cancelar as pessoas, né? E foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa. Mas apesar que o Flow já se meteu em polêmicas, aquela vez do iFood, né? E a gente já teve algumas polêmicas com o Flow. O Monark, como todo mundo sabe, é aquele figura, aquele cara que às vezes dá umas bolas fora. E, bom, eu queria saber a opinião de vocês com isso. Queria saber se começar falando com o nosso querido Everton. O que você achou disso, Everton? Então, é até complicado a gente falar alguma coisa. Mas assim, ó. Eu não sei exatamente o que rolou. Né, nos bastidores ali, no podcast deles, até porque eu não assisti, e eu acho que agora só vou ter que dar um jeito de cavar esse vídeo, esse podcast, pra poder sacar ali, mas, assim, ficou uma situação bastante complicada, né, mano, porque, assim, eu gosto do Monark, aquele jeito doido, perturbado dele, eu acho legal, entendeu, eu acho interessante, mas, eu não achei, assim, talvez tão interessante foi a questão de justificativa. Ele falou que bebeu muito e tava meio chapado. Ah, sei lá, sabe? Sei. Entendeu? Acho que não é bem assim, não. Mas é aquela coisa, né, cara? Cada um pensa de uma forma e às vezes a compreensão humana também, ela dá umas alteradas, né? Tipo, eu posso falar algo aqui, tu pode levar mal, de repente, ou, né, e pelo visto a comunidade em peso notou isso no podcast deles, né, então, sei lá, é muito complicado. Se envolver em polêmicas é muito natural, principalmente quando você tem, né, você tá lidando com pessoas, então é diversas maneiras diferentes de compreensão, é aquela coisa difícil, às vezes eu falo, é amarelo, tu entendeu o que é azul. O ser humano tem muito disso também. E o ser humano tem muito aquele efeito manada, né? Que, inclusive, acontece isso nas criptomoedas. É o efeito manada de que um faz uma coisa, todo mundo começa a fazer igual. E todo mundo começa a seguir aquilo ali. Não é à toa que existe, né, hoje, digamos assim, o cargo de influencer. Entendeu? Mas eu gosto do Flow, mano. Acho top. Tá? Não acho que talvez deveria, assim... ter algumas atitudes drásticas, até parece que tá rolando aí essa história de que, né, o Monark tá saindo, ou saiu, não sei, tá, enfim. Eu não tirava o cara não, deixava o cara lá. Isso. Eu concordo também, cara, o Monark, ele é um cara, ele casou muito bem com o Igor, né, ali no podcast, e eles foram os caras que começaram, né, essa questão de podcast no Brasil, eles que deram um passo, assim, pra todo mundo querer começar a gravar podcast, e aí também fica aquela pergunta, né, quem que vai suceder ele, né, quem que vai ser o cara que vai ser a segunda voz, né, do podcast, né? Porque geralmente podcast é com duas, três pessoas, né? Geralmente um âncora, dois comentaristas, um âncora, um comentarista, né? Ou os dois ali, né? No caso, os dois ali gostavam de intercalar ali, fazendo perguntas. Então tem essa questão. E você, nosso querido Giovanni, o que achou disso aí? Tudo. É, só um primeiro disclaimer. O Flo não foi pioneiro do podcast no Brasil, né? Ele foi o pioneiro desse modelo que tá famoso hoje em dia. O videocast, né? Exatamente. Agora sim, o que acontece? Eu tava lendo aqui sobre o ocorrido e, cara, realmente... Não, cara, ele cometeu um deslize que ele não podia ter cometido. Essa foi a questão. Eu vou ler aqui como tá na matéria, não vou saber exatamente qual que era o contexto que isso estava inserido, né, mas... Ó, era mais assim, ele comentou sobre o né, ele tava com dois deputados aqui, era Kim Kataguri e qualquer outro, deixa eu ver aqui. Era uma menina, né? Tabata Amaral, Tabata Amaral, isso. Kim Kataguri e Tabata Amaral. E, então ele comenta, né, que o Partido Nazista era fundado por lei, o que era mesmo, a gente não tem, isso não é... Não acredito que tenha sido esse o motivo do cancelamento, até porque isso é fato, né? E aí a deputada ela comentou que o nazismo, obviamente, como a gente sabe, tinha política antissemita e que isso era um risco para uma população inteira. E aí ele pergunta, né? Ele retrucou, como que isso seria um risco para a população inteira, né? Então, assim... Pô, como que isso aí vira um cancelamento? É realmente o negócio dele tá questionando uma ameaça de um governo totalitário, né? Por mais que ele seja contra só uma população. Não só também, né? Vamos ser sinceros. Mas eu acredito que a questão não é nem essa. Eu acho que o problema ele foi o momento que aquilo tá inserido. E aí, pior ainda, ele vai dar a razão dele ter dito aquilo. Né, ele comentou aqui, ele falou porque ele estava muito bêbado. Ó, galera, eu queria fazer esse vídeo para só pedir desculpa mesmo, porque eu errei, a verdade é essa. Então, assim, cara, é um erro que simplesmente não podia ter sido cometido. Não porque, fala de nazismo não pode, porque censura, não é nem por isso, mas é... ninguém pode negar que eles sempre tiveram enraizado nesse pilar da liberdade de expressão, né? Se a gente volta em um bom tempo atrás, os caras foram os únicos que deram espaço pro pessoal do Xbox Mil Grau falar depois do acontecido lá. Então, mas o problema é que isso que ele falou, da maneira que ele falou, não prejudicou só ele. Não foi só um hate, os caras perderam patrocínios grandes, inclusive, e um deles ainda respingou no outro, do Estúdio Flow, que é o do Flow Esporte Clube, né, que não, também não é nem apresentado por ele, então ele, nessa fala, ele acabou prejudicando muita gente. Então, assim, a marca em si, né? A marca exatamente. Flow, né? Com certeza, para os caras conseguirem arranjar outros patrocínios, obviamente que eles vão conseguir. Né, porque a gente sabe que o mercado é cíclico, mas talvez não vá ser tão logo e talvez não vai ser tão grande, tão benéfico, igual vinha sendo, quem sabe aí para os menores, então, talvez não vá ficar mais difícil ainda para o Vênus ou a Deriva, enfim, para esses outros ali. Agora, quanto ele está saindo ou não, né, eu não sei se exatamente ele está saindo por algumas exigências, eu acredito que não. Eu acho que ele viu que o dano que ele causou foi tão grande que ele está precisando se ausentar para conseguir trazer de volta um pouquinho da imagem, assim, tipo, pô, errei mesmo, estou admitindo e vou, entre aspas, ser responsabilizado por isso. Eu vejo que é dessa maneira que isso está acontecendo. E você, Simon, o que você achou de tudo isso? Cara, eu vou fazer um comentário bem breve, né? O Giovanni já deu uma boa explicação do que aconteceu. E, cara, na minha visão é o seguinte, o Monark, ele já cometeu alguns erros, né? E eu acredito, assim, que com a capacidade que o Flow tem de atingir milhões de pessoas, né, no Brasil, eu acho que é imprescindível ele saber escolher as palavras dele. Porque, querendo ou não, tem pessoas que não acompanham o flow, né? Ah, a pessoa vê uma notícia ali, aí vê o cara falando sobre nazismo. Independente do contexto, ele é uma pessoa pública, né? Então, assim, eu acho que ele pecou sim nisso. Eu gosto do conteúdo que eles produziam, né? Entre o Igor e o Monark, eu acho que tinha uma química no conteúdo deles. Mas o Monark, ele não sabe colocar os pontos dos is, né? No que ele tá falando. E esse é um problema seríssimo, né? Onde ele tava debatendo com políticos, um assunto sério, né? Aí ele fala, pô, a gente pode colocar o Estado nazista como um ponto político. Não, cara, isso aí não existe mais, entendeu? Então, é o tipo de coisa que não tem como ele ser tolerado. Ah, é porque ele é famosinho, porque ele tem dinheiro? Não, gente, eu acho que assim, cada um tem noção e ciência do peso da palavra, né? E sabe que isso é errado, entendeu? Tanto que ele veio se retratar, aí ele vem falar, ah, é culpa da bebida. Não, cara, é culpa da sua sem noção, da sua ação sem noção, né? Então, eu acho que não tem muito o que prolongar desse assunto, né? Sim, sim. É, só antes de dar a palavra final ali pro Gabriel fazer um comentário, também tem que colocar em noção, assim, por exemplo, a gente tem um podcast, hoje a gente veio com um podcast com duas pessoas que mexem com criptomoedas, né? Então a gente sabe que é um assunto um pouco mais sério, que a gente não vai chegar aqui e levar tudo na zoação, né? E ontem ele tava entrevistando dois políticos, né, cara? Então eu fico pensando, porra, o cara ficou bêbado, velho, pra entrevistar o Kim Kataguiri, né? Não faz o menor sentido isso, ele falar que ficou bêbado, né? Porque era um podcast sério, não seria um podcast, né, pra brincar, pra zoar ali, né? Ele não ia receber ali, só o Cossiello, enfim, qualquer youtuber ali que é mais brincalhão, ele ia receber um político, né, um político que é um das chaves do MBL, né. E você, Gabriel, o que você achou de tudo isso? Olha... Não vai falar que você gosta de nazismo, pô. Não, eu ia perguntar quem vai ser o membro do podcast daqui que vai falar merda, vai foder a marca e vai ser desligado. Cara, eu não sei, velho, mas eu acho que eu fui o que dei mais bola fora aqui, né? Esses meses vão até hoje por causa do cego lá, né? Já temos um forte candidato. Ah, fala lá, Gabriel, o que você achou de tudo cara, isso? Cara, merdeiro, né, velho? Basicamente. Então, é uma parada que eu aprendi, cara. Tem assunto que você pode falar, tem assunto que você pode comentar, e tem assunto que você deixa quieto. É isso que eu aprendi, cara. Tem assunto, cara... Ah, nazismo. Cara, olha, se você não for um professor, ou você tá sóbrio das suas condições etílicas, meu amigo, você não fala essas coisas, cara. O Giovanni viu o fim de semana lá, eu bebendo, 4 cervejas na cabeça. Porra, cara. Imagina, ah, não, fale sobre nazismo. Cara, é certeza que vai sair merda. Ainda mais quando você é um monarca, você já tem cerveja, maconha e um cérebro reduzido, né, tudo fodido. Então, cara, não dá, cara. É, tem parada que você deixa abaixo, cara. É, concordo com o Gabriel, realmente. Não dá pra você chapar no podcast sobre o Kim Kataguiri com a outra deputada lá que me fugiu o nome da cabeça, mas, enfim, eu acho que se alguém quer falar mais alguma coisa desse assunto... Eu queria trocar... Desculpa. Não, fala. Pode ir. Não, vou só uma consideraçãozinha final mesmo. Pode seguir. Então, assim, ó, cara. Não, e pelo trecho de vídeo que eu vi, que mostraram, cara, ele tava realmente muito embargado. Ele tava muito embargado e parece que a deputada lá, né, não, parece que ela não percebeu muito, ela levou um pouco a sério, ela deu uma exaltada. Não, pelo amor de Deus, não tô falando que a deputada tava errada. Não tô, pelo amor de Deus. Eu assisti 3 minutos de vídeo, então minha concepção sobre isso é pouquíssima, pouquíssima, pouquíssima. É, até porque eu tento não me envolver muito nesses babados, né, digamos assim. Mas, esse for focalizando, cara... né? Oi? Esse for focalizando, exatamente, né? Que começou o podcast. Esse for focalizando, tá, mas tipo... Mas eu gosto, eu acho legal, mas eu tento não me envolver muito pra não dar ruim. Mas é aquela coisa, cara, ela viu, eu acho que ela não percebeu que ele tava embargado, assim, que tava sobre o efeito do álcool. né, ou sei lá, de qualquer coisa que ele tenha ingerido ali no podcast. E faltou, assim, um pouquinho de prudência no que tange a... poxa, tem pessoas cultas aqui, pessoas públicas que representam um determinado partido, que representam o Estado, enfim, deveria ter um pouquinho, ter tido, né, um pouquinho de cuidado, né, no que tange a isso. Então, realmente faltou um pouquinho desse compliance, eu creio, né, até porque agora o Flow é uma empresa, então acho que faltou sim um pouquinho desse compliance, mas, cara, é difícil a gente falar, porque podcast ou videocast que seja, é feito para ser algo bem à vontade e não sair dos trilhos de forma que as pessoas se matem, entende? E saiu muito do contexto, assim, basicamente lá, saíram bastante. A abordagem não foi legal, mas é aquela coisa, cara, errar é humano, mas persistir é complicado, né, cara? Eu acho complicado. Beleza, mas vamos lá, vamos tocar o barco. Posso só dar um ótimo, mano? Giovanni, se queria falar, fala lá, mano. Então, né, como foi dito pelo Henrique ali, cara, ele não poderia ter ficado bêbado nesse programa, né? Como é um negócio de internet ali, o Everton tava dizendo, né? Então, pô, tem espaço pra esse tipo de coisa, mas, cara, não acho que aquele episódio era pra isso. E também, como o Simon falou, qual que é a teoria da comunicação? A responsabilidade do entendimento do discurso que está sendo passado, ela não é de quem está ouvindo, ela é de quem está falando, né? Então, se o ouvinte entendeu errado a mensagem, a culpa é de quem emitiu a mensagem, não de quem recebeu, né? Então, cara, como diz aquele ditado, peixe morre pela boca. Acho que é isso. Bom, então agora a gente vai começar a iniciar o tema, né? Hoje vamos ter um podcast sobre criptomoedas. E eu gostaria de perguntar ao pessoal que está escutando esse podcast, geralmente é o pessoal que não tem muito contato, né, com esse mundo dos investimentos, esse mundo das moedas virtuais. E eu gostaria de perguntar uma coisa, talvez aqui até o público aqui, vocês até saibam, Giovanni e Gabriel, mas o que é uma NFT? Vou começar perguntando para o Everton. Bom, vamos lá. Uma NFT é basicamente algo que possui um valor ali, digamos, intrínseco. Existe uma controvérsia bastante grande sobre NFT. Por quê? O NFT, ele pode ser uma casa, ele pode ser um carro, pode ser qualquer coisa que você queira atrelar uma especialidade. É por isso que a gente tem muitas obras de arte como o NFT. Mas em resumo, para a gente tentar assim, deixar bem explanado para o pessoal, até para quem não tem tanto esse conhecimento, para quem está chegando agora, ou sei lá, para quem já até comprou uma NFT, alguma coisa assim, eu creio que a NFT ela é movimentada mais em valor sentimental do que em utilidade, tá? Atualmente acontece isso. Então, assim, como que isso funciona tecnicamente? Tecnicamente é um registro que você possui sobre alguma coisa. Esse registro ele é feito na blockchain, certo? Blockchain nada mais é do que o livro razão, o livro que registra acontecimentos. Lembrando, blockchain não registra somente transações financeiras, né? Blockchain, ela registra acontecimentos. E ela parte pelo pressuposto de que ela não vai ser alterada, né? Então, você colocou a informação ali e essa informação não deve ser alterada. E isso deve ser garantido que não vai ser alterado, né? Então, a gente até debateu hoje mais cedo, eu e Simon, sobre contratos inteligentes. Que é basicamente o quê? A retratação de ambas, de duas partes, né? Que assumem ali um compromisso com alguma coisa. E essa coisa vai ser seguida à risca. Por quê? Porque a blockchain não permite alterações. Então, basicamente, se você mintou uma NFT, se você tem uma obra de arte, se você é um artista, foi lá e mintou a NFT, o que é mintar a NFT? É colocar ela na blockchain. Então, isso significa que aquilo é realmente seu, é você que fez. Ah, pode tirar print? Pode. mas você não vai ter o registro daquilo, você não vai ter o código daquilo que comprova que é seu, né? Então, é mais ou menos um... Assim, tentando trazer um pouco para o mundo real, é basicamente um sistema de programa de proteção ao criador, entendeu? Que existe ali todo um registro, toda uma documentação, só que de maneira muito mais simplificada, de maneira bem mais tranquila, bem mais, mais fácil. Aparenta ser difícil, mas vai por mim, não é. É bem tranquilo. Bacana. Deu para entender mais ou menos o que é uma NFT? Bom, eu entendi. Giovanni, Gabriel conseguiram entender certinho? Tem alguma dúvida? Entendi, sim. É boa. Já conseguiu entender. E eu queria perguntar agora pro Simon, né? Se você acha que essas últimas operações de NFT são uma bolha. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, aí vocês estão me ouvindo muito bem? Sim, então, sim. Certo? Eu acredito que, assim, o mercado, ele sempre evolui, né? Assim como o sistema de NFTs, né? E a blockchain em si. E as pessoas acompanham isso diariamente. Então, a gente tem um contato muito profundo com ambas as partes, tanto quanto o desenvolvedor, quanto a própria comunidade. E o que acontece, né? Ultimamente, as pessoas vão aprendendo a saber quais são os investimentos certos e os errados, né? Por quê? Porque, como o Everton mesmo disse, a blockchain, ela não tem como ser corrompida, entendeu? E o que acontece por trás disso, né? Por mais que ela não tenha como ser corrompida, existe fraudes, onde são os scams, né, que chamam. E isso as pessoas devem tomar muito cuidado, porque se você assina um contrato que você não lê, você está concordando com o que ela quiser, entendeu? E nada mais é os contratos, né, de blockchain, que são isso, né? Então, assim, hoje os jogos NFTs, as plataformas de arte, qualquer coisa virada a esse universo, está muito manjado, entendeu? As pessoas estão criando métodos de segurança, tornando alguns projetos mais seletivos, né? Então, assim, acaba-se que as pessoas deixam de investir em alguns projetos pela questão da segurança, pela questão da inconfiabilidade. Então, assim, hoje o mercado está começando a engatinhar para o que eu prezo no futuro aí que vai acontecer. Bacana, bacana. Meninos, querem fazer alguma pergunta? Gabriel, Giovanni, fique à vontade. Cara, eu tô formulando, hein? Eu quero fazer uma pergunta, mas ainda tô formulando ela. No... Beleza, beleza. Gabriel, quer fazer alguma pergunta? Na real, eu tenho. Eu tenho um colega meu do trabalho, Ricardo, lá, parceiro meu lá, ele comprou uma moeda, no caso, que tem o mesmo valor do dólar. Tem esse mercado agora de moedas tipo Bitcoin que segue o valor de uma moeda real? Tem, com certeza. Desculpa, não sei se era pra mim falar, desculpa. Não, era assim. Bola, não, já que eu comecei, cara, microfone, né? Aberto. Sem problemas, cara. Sem papas na língua. Não, é pra falar mesmo. Eu sou, cara, ignorante, tem... você tem a resposta. Tem demais, cara. Tem sim, tá? Existem, a gente chama isso de stablecoin, tá? É uma criptomoeda também, porém, ela possui valor de 1 para 1, certo? Então, nós hoje temos aqui no Brasil a BRZ, que é uma criptomoeda também. Eu vou falar de formas bem, bem simples, até se tiver alguém mais técnico ouvindo aí, pessoal. É assim, vamos explanar para a galera geral hoje. Então, assim, ó. É, sim, sim. Aqui nós chamamos isso de token, tá? Tecnicamente nós chamamos isso de token, que é a representação do 1 para 1. Então, existem moedas, criptomoedas, que você compra, e aí você tem como se fosse realmente dólar ali na sua conta, que a gente chama aqui no mundo das criptomoedas, a gente chama de carteira, certo? Então, hoje a gente tem BUSD, que é o dólar, a gente tem o Celo Euro, que é o próprio nome já se diz. Então, é basicamente 1 para 1 mesmo. Você tem ali, troca aquilo ali, pode fazer o que você quiser, da forma que você achar melhor. Isso traz para o mundo das criptomoedas e para o mundo que nós chamamos de mundo real, facilidades incríveis que as pessoas ainda não exploraram. a maioria delas, né, claro, que é, por exemplo, você transferir dinheiro de um país para o outro, né? Hoje em dia, para você fazer uma transferência de dinheiro de um país para o outro, você tem que, né, usar ali o Western Union, usar meios bancários para fazer isso, e tem um intermediador no meio, tem o governo te olhando ali quanto que tu está enviando, por que que você está enviando, às vezes, dependendo do valor que você está enviando, tu tem que explicar o porquê que isso está saindo do país. E as criptomoedas, elas possibilitam o quê? O anonimato? Não, não é o anonimato. Mas é aquela coisa, ela possibilita que você faça o que você quer com o teu dinheiro sem dar satisfação para ninguém. E a segurança que você tem no que tange a isso é basicamente o seguinte: se você tem a stablecoin, você tem dólar, por exemplo, entendeu? Então é a mesma coisa, existem hoje empresas especializadas em stablecoin, que basicamente, se você tem um dólar de stablecoin, você tem um dólar real garantido em uma conta bancária da empresa, ou em um cofre, enfim, formas de serem auditadas, entendeu? Então, para garantir o quê? Para garantir que realmente aquilo é dinheiro. Então, você tem essas possibilidades hoje. E são várias stablecoins. Hoje a gente tem as mais conhecidas no mercado, que é o BUSD, o USDC, o USDT. Isso tudo é dólar, tá, pessoal? Só mudou ali a nomenclatura. Interlina também, que é a própria moeda da Inglaterra, né? Sim. A Libra. Sim, sim. Tem. Então, qualquer moeda que vocês qualquer moeda quiserem que você comprar e adquirir no meio de criptomoedas, vocês podem. Então, exatamente. Você evita gastos tributários, né? Sim. Em uma negociação, às vezes, isso acaba sendo muito interessante. Do tamanho da proporção, né? E da localidade. E da segurança. Existe. Isso. Exatamente, a segurança, porque a blockchain, ela audita tudo. Então, mais exatamente. Então, a gente tem isso aí. Tem isso aí para vocês aproveitarem e entrarem de cabeça mesmo. Bom, eu tô fazendo meus cursos de investimento, ainda não cheguei na parte de cripto. Ainda tô na renda fixa, ainda tesouro, ainda tô nessa... No começo ainda dessa trajetória. Eita, é. Ainda tá começando ainda, mas vai ter. Já tem um módulo lá de criptomoedas. Que já tá lá, criptomoedas, mas é bem lá na frente lá ainda. Eu tô ainda no começo ainda, sabe? Criptomoeda é lua infinita. Mas já plantou a sementinha, eu já tô investindo novamente. Só que eu ainda tô nas minhas LCI. Ainda tô naquela, ainda não quero me arriscar. Mas logo, logo eu pretendo começar a mudar meu perfil de investidor. O Giovanni já formulou a pergunta ou ainda quer mais um tempinho para pensar? Cara, vamos tocando. Assim que eu conseguir, vamos tocando? Eu beleza. Aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer. Na verdade, tenho várias aqui. Mas, claro, quero dar espaço para todo mundo falar. Sobre a questão do Facebook e o Instagram estarem entrando com o NFT. Vocês acham que se o Instagram e o Facebook entrarem com essa questão da NFT, você acredita que isso muda totalmente o mundo? Porque são duas empresas que têm credibilidade, né? O que vocês acham sobre isso? Cara, eu vejo isso como oportunismo. Assim, exato, como o Elon Musk, né? Ia falar isso agora. Ele fomenta muito a lucratividade própria, né? A lucratividade e própria. E o Mark Zuckerberg não foge disso, né? Lembrando que ele tem uma das maiores quantias de cofre do mundo, né? E por que não entrar em mais uma fatia do bolo, né? Só que ele vai entrar num buraco mais embaixo, né? Porque a blockchain é tão livre quanto o mercado que ele já trabalha hoje. Então, assim, tanto que se você for analisar, tem alguns estudos aí, que a Meta, ela perdeu dinheiro após anunciar isso. E não foi pouco, né? E não foi pouco, justamente por isso, porque o pessoal das criptomoedas está sacando que muitas das pessoas... Ah, vê a criptomoeda, acha que é dinheiro fácil. Muito pelo contrário, é difícil. Então, assim, é legal que tenha, assim, uma empresa grande entrando. É legal que outras brasileiras, inclusive, entrem, como o Carrefour mesmo comprou uma land no Sandbox, um projeto NFT. Então, assim, é interessante, mas eles entrarem de uma forma... não tão agressiva como o Facebook, como o Elon Musk anunciar qualquer criptomoeda e simplesmente ela subir. Porque a nossa ideia do mundo de criptomoeda não é simplesmente fomentar uma coisa, e sim trazer as verdades, os benefícios, né? Uhum. Então, eu acho que isso é fundamental. Com certeza. Sobre esse sandbox aí, o que que é? Eu já vi a propaganda dele, até achei interessante a propaganda, né? Eu ia tentar, inclusive, eu devo estar com o site dele salvo no favorito. O que que é esse sandbox? Quer responder, Everton? Eu sei, mas... Não, mano, mede cacete, tu é mais NFT que eu. Então, beleza. É assim, ó, foi você que perguntou, né, Giovanni? Isso. É assim, ó, a sandbox, pra você entender mais ou menos como funciona. Você já ouviu falar do Fortnite? Onde teve aqueles eventos de show e coisa e tal? Sim. Entre todo mundo que tava participando? Imagine que você é uma empresa, tá? Visão lucrativa, né? E você quer montar um evento, só que online. Uhum. Você compra um terreno, digamos assim, nessa estrutura, e você pode montar a plataforma que você quiser. Ah, você quer fazer um jogo ali dentro? Ah, você quer fazer um show? Fica a teu critério, entendeu? Então, grandes empresas estão tomando conhecimento disso e estão vendo que é a oportunidade, entendeu? Então, é basicamente isso. Você pode criar evento, você sendo um youtuber, você sendo uma empresa muito grande, você pode fazer um evento ali. Então, para essas pessoas de grande capital, acaba sendo bem atrativa, né? Inclusive, né, falando sobre isso aí, eu achei ele... na primeira vez que eu vi a propaganda, eu olhei para que foi, pô, parece ser né, alguma coisa que segue a temática de Roblox, algo assim, mas... A maneira que eles fazem ali, eu achei, caramba, achei muito interessante essa questão que você falou de ter vários mundinhos ali, aí dizia que dava para viajar neles, né? Não foi nem tanto na questão de NFT que me chamou a atenção, obviamente, né? Que você vê falando hoje em dia, você já associa algumas coisas, mas eu achei a proposta daquilo interessante, eu ia ver, realmente, né? Agora que você me falou o nome, eu lembrei disso e eu tô um tempo para testar. Não, legal, cara, legal. E como que o mundo das criptomoedas está entrando agora no mundo dos games? A gente tem agora esse novo jogo que foi lançado, que é um jogo dos bichinhos, né? Acho que é tipo um RPGzinho, que tipo, parece um Pokémon, aquilo lá, que você joga e vai... Isso, exatamente. Esse jogo, ele tá, né, o pessoal comentou bastante, o pessoal falou que é meio chato, né, de jogar, né? Mas comentaram que esse jogo o pessoal tem entrado... Né, de cabeça, e cada vez mais você tem visto os games querer fazer isso, né? Como é que tá sendo essa questão das criptomoedas no mundo dos jogos? Cara, depende muito da concepção de cada um. Existem aqueles jogos que já são jogos consolidados, e eles querem apenas entrar pra curtir o hype, né, curtir o momento, e lucrar por isso, porque criptomoeda... É algo novo, é algo que tá, né, quem tá entrando agora tá tendo lucratividade, sim. Até essa questão que foi falado, né, é um joguinho chato de jogar. Tá tendo muita confusão, né, em relação a isso, sobre ser muito simples, ser muito fácil, não ter talvez uma ação ali, não ter, digamos, jogabilidade, ser algo mais ou menos clica e ganha. Então tá tendo muito essa confusão. Entendeu? Tá tendo muito esse detalhe, né? Digamos assim, esse momento de todo mundo tentando se antecipar. E aí, com essa antecipação, automaticamente a gente não tem... a gente não tem algo 100%, algo bem feito, algo jogável, né? É mais ou menos aquela coisa simples. É como se fossem os jogos de antigamente, que você tinha ali fazer algumas coisinhas bem básicas e nada mais. Hoje você não vê, tipo... ainda não existe ali... vamos por um GTA cripto, só um exemplo. Não que não exista, mas não tão bem feito quanto, entendeu? Então é mais ou menos uma questão de aproveitamento de hype. Só que assim, estão acordando para isso já, né? O mercado já está se aquecendo para entender que precisa melhorar nesse quesito. E já está sendo planejado jogos que realmente são muito jogáveis, muito complexos. E que, claro, serão lucrativos também. Lembrando que essas lucratividades não é infinita. Você não vai ficar rico, multibilionário jogando. É, isso não existe. Qualquer coisa que te prometa dinheiro muito fácil é estranho, não deve ser muito bem visto. Então, assim, é aquilo que a gente estava conversando mais cedo. Criptomoeda não é dinheiro fácil, entendeu? Não significa que tu vai estar jogando ali, tu vai estar ganhando dinheiro de forma fácil. Tá ficando complexo para as pessoas que vão jogar, entrar no mundo play to earn agora. Tá tendo, né, muita coisa nova sendo criada. Porque esse universo, ele é um universo que desenvolve a cada hora, a cada momento, a cada minuto. Tem coisas novas saindo, tem projetos novos sendo lançados, um tentando melhorar, ser melhor que o outro. Por quê? Isso é sinônimo de tem projeto novo, é melhor que o outro, então as pessoas vão mover dinheiro para lá. Então essa disputa está sendo muito, muito bem acirrada mesmo. Diferentemente do mundo convencional, né? Para fazer um jogo, geralmente as empresas precisam arrecadar dinheiro externo, ter uma série de fatores para arrecadação de dinheiro. No mundo das criptomoedas, os investidores são eu, são vocês, entendeu? Facilita muito, mas ao mesmo tempo abre as oportunidades para complexibilidade. Lembrando, né, Everton, que você não cria fronteiras nisso, né? Então, sim. Assim, hoje, um jogo para ser desenvolvido no Brasil, o que precisa? Cara, precisa de muito dinheiro. Coisa que às vezes no país nem se acredita, né? Aí você vai ver lá no exterior, por que dá certo? Porque tem mais empresas que dá certo, né? Mais empresas que colocam dinheiro. E nesse meio cripto, você não tem isso. Você tem a fronteira ilimitada, você recorre ao árabe, recorre ao português, recorre ao russo, quem quer que seja, entendeu? Quem quer que compre a sua ideia vai estar apto a estar ali no teu projeto, desde que sua ideia seja inovadora. Por isso que hoje, o que acontece? O Axie Infinity, ele foi um dos primeiros e dos pioneiros, né? De tá fazendo isso bem feito. Claro que hoje o Axie Infinity está se tornando um jogo ultrapassado. Mas se você vê há 2 anos atrás, ele trouxe muita inovação. Trouxe pessoas que moravam em favela ter uma condição boa de vida. Por quê? Porque começou-se a entender o que era jogos play to earn, né? Aí, claro, veio uma onda de pessoas aproveitando disso, né? Mas o foco é, dá para sim existir jogos que te paguem e você se divirta, né? Que eu acho que é o mais legal. Você tá jogando por prazer e não por um trabalho, que era o caso do Axie Infinity. Então, assim, eu vejo com muita clareza que esse universo vai estar melhorando e quem sabe um dia vai sair um GTA sim, cripto, né? Mas falando, o que eu entendi da NFT é como se fosse uma exclusividade, né? Tipo, o cara compra uma certa imagem e essa imagem agora é dele. Sei lá, por exemplo, o Giovanni lá comprou a imagem do Agumon com a camiseta do Punch. Vamos dizer assim, ele comprou a imagem agora é dele. Esse sistema de exclusividade, ou no caso, tipo, a imagem 001 é do fulano, pode ser usada na indústria audiovisual, mais especificamente do cinema, para evitar pirataria? Ah, não, calma aí, vamos pegar dois fatores aqui. Você fez duas perguntas em uma, basicamente. Assim, ó, NFT não evita pirataria, tá? Não há, tipo assim, isso aqui é uma NFT, não tem como ser copiado. Tem. O que a NFT faz, basicamente, nessa parte, é garantir a propriedade. Então, se uma empresa faz um filme e ela transforma esse filme em uma NFT, né, esse filme vai ser realmente parte daquela empresa, no caso, né, propriedade daquela empresa. Entendeu? Agora, evitar a pirataria, não. Não é a questão de evitar a pirataria. É igual você pegar, por exemplo, o quadro da Mona Lisa e tirar uma foto. Todo mundo pode fazer isso, todo mundo pode, né, tem direito de tirar fotos ali, etc. Mas você não tem o quadro. Aquele quadro não é seu. Você só tem a foto, você só tem a cópia. E aí que tá o detalhe. Não é seu. Então, basicamente, já é algo pirata por não ser seu ali, você não ter os direitos da propriedade daquele item, porque pode ser uma música, pode ser um documento, né? Pode ser qualquer coisa que você queira fazer, como eu dei exemplos anteriores. Então, não evita pirataria, mas deixando bem claro, né, que assim, você vai saber que foi aquela empresa que fez o filme. Sim, com muita ou certeza. Ou seja, o que for que não saia daquela empresa, não é o real. Então, não é o real. Você tem que ter o filtrado, entendeu? Exato. Então, claro que, você quer pirataria? Beleza, mas você quer seguir o negócio certo? Sem problema nenhum, o cara que desenvolveu o filme. Então, assim, você vai ter essa garantia de que você está assistindo o filme que é feito por aquele cara, por aquela empresa, entende? Sim, exatamente. Então, é um ponto benéfico muito bom, né? Entendi. Sem sombra de dúvida. Não entendi. É, só mais uma dúvida. Em alguns países, a parte... Eu tô voltando à pirataria, né? A parte de baixar filmes na internet é estritamente proibido, né? Tipo, se a sua provedora de internet pega isso, você pode tomar processo. Num futuro, a cópia de NFT ou o uso dela pessoal ou numa empresa que essa pessoa tem pode gerar processo no futuro? Cara, opa! Deixa eu ver se eu entendi a sua questão. É, mensurando a questão da pirataria, em outras palavras, se as NFT seriam um risco, né? Ah, eu perdi minha NFT. Né? É então, a cópia, o pessoal copia ou vai passando que, e perdeu o direito. O que acontece hoje no mercado? Né? Uma empresa ela desenvolve um banco de NFTs, por exemplo, 1.000 NFTs do Goku. Tá? Essa NFT, se ela está na sua carteira autenticada, ela não vai sair dali, em hipótese nenhuma. E aí eis a questão, mas e se denunciarem o cara que criou? Não tem, independente, você vai saber que foi ele que criou e você vai ter a tua prova ali, entendeu? E o que acontece? Por mais que processem ele porque deu problema X, as NFTs correm um risco. Cara, o que acontece? Não tem como. Por quê? Porque a descentralização das criptomoedas te provam que você não está vinculado à sua carteira. Ou seja, digamos que tem, sei lá, como que eu posso exemplificar isso para você. Você tem uma coisa, mas não necessariamente ela é ligada a você. É como se fosse um CNPJ, tá? Mas ele não é obrigatoriamente ligado a você, entendeu? Não tem a justiça que vá lá e fale, não, o Gabriel vai responder por isso, por isso, por isso, porque ele tem essa NFT aqui. Não, você pode simplesmente deixar isso de lado, entendeu? Porque não tem como dizer que aquela carteira específica é sua. Justamente por isso a blockchain ela é tão, tão descentralizada, tão privada, né, do governo. E os governos sem medo disso, porque eles sabem que isso é um risco para eles, né? Entendi, legal. O governo tem tanto medo disso que ele tenta fazer qualquer coisa para regulamentar a criptomoeda. Mas aí ele dá de cara com a parede, porque não dá. Mas por que que não dá? Porque não é algo central. É simples você atacar algo central. Você chegar numa empresa, mandar fechar e fechar. Mas não tem como você falar, vou parar o Bitcoin. Não, isso não existe. Por quê? Qualquer ser humano na face da Terra pode hospedar uma cópia da blockchain do Bitcoin, por exemplo. Então não é algo que você pode, que o governo possa confiscar. E se ele confiscar no Brasil, tem outros países. Não há possibilidade de chegar e falar, vamos simplesmente banir o Bitcoin do mundo inteiro, por exemplo. Eu estou dando exemplo do Bitcoin porque é o mais conhecido, tá? Mas existem todas as outras criptomoedas, exceto algumas muito específicas, que não entram nesse quesito. E mesmo que o mundo faça isso, não existe uma forma de controlar, por exemplo. Não tem como você falar, não, o Everton está hospedando um nó de Bitcoin, está hospedando, por exemplo, uma cópia da blockchain do Bitcoin na casa dele. Entende? Então é um trabalho muito complexo e não é algo que o governo consiga fazer. O governo precisaria de, sei lá, de coisas absurdas para conseguir fazer isso. Confiscar, parar uma blockchain inteira. Então, você ter a NFT na sua carteira, cara, ela é realmente sua. Né? Diferente de você ter um quadro, que alguém pode ir lá e roubar o quadro, acabou. Não é mais seu, você perdeu. Nas criptomoedas isso não acontece. É claro, existe um certo cuidado com relação ao que tange a sua carteira, né? Lembrando que carteira de criptomoeda, ela não é um login e senha, ela é basicamente uma sequência de números e letras ou uma sequência de palavras, depende muito de como ela é feita. Isso é um pouco... Isso já é a questão de introdução mesmo, de como ter uma carteira, mas ela é basicamente isso. E você tendo essa informação, você tem acesso aos fundos que está ali, seja NFT, seja tokens, né, seja stablecoin, seja Bitcoin, qualquer coisa que for cripto e estiver hospedado em uma blockchain. Diferente, e não é cancelável, não é bloqueável isso, tá? Não é algo que uma instituição pode chegar lá e falar, vou bloquear a carteira do Everton. Não tem jeito. Isso não existe, porque o único que tem a carteira é você. O único que tem as palavras-chave da carteira é você. Você é o único responsável por isso. Então você também não vai poder culpar uma pessoa se você perder essa informação. É ela que te garante mesmo que aquilo é seu, entende? Hoje em dia a gente tem login e senha para acessar o internet banking. Porém, nós podemos dormir agora com 20 mil reais na conta, mas acordar amanhã com o governo confiscando a nossa conta bancária. Entende? Nas criptomoedas isso não vai acontecer. Isso não tem a mínima possibilidade de acontecer, porque as palavras-chave da carteira são suas, estão apenas com você, apenas você sabe. Claro, se você revelar para alguém alguma coisa assim, as pessoas podem ir lá e sacar os fundos. Mas se tu guardar isso com carinho, né, até porque é o seu suado dinheiro que está lá, seja em NFT, seja em qualquer coisa, não vai ser confiscado. Não há confiscos por parte disso. Saquei. Então, no futuro, uma carteira de NFT é mais segura do que deixar o seu próprio dinheiro no banco, que o governo pode ir lá meter a mão. Não. De jeito nenhum. No futuro, não. Agora, uhum. Se você tem dinheiro, cara, nem que tu deixe em stablecoin, né, por causa da volatilidade dos ativos. O Bitcoin varia muito, o Ethereum varia muito, então deixa em stablecoin, né, que a gente falou mais cedo ali, que são as moedas estáveis um para um. Mas se tu tem um patrimônio mais alto, né, vamos supor que tu vendeu uma casa de, sei lá, 200 mil reais, é um patrimônio alto, você não acha? Sim. E deixar esse dinheiro no banco é duas vezes arriscado. A primeira vez arriscado é você ter esse dinheiro lá e pode acordar amanhã sem tê-lo, porque pode ser confiscado por alguma razão ou outra. Teve casos, né, passados aí de banco confiscando o dinheiro da galera do nada, caso Collor, enfim, etc. Política, não vou entrar nesse assunto, mas vocês sabem que aconteceram e isso é fato. Que o político foi lá e mandou confiscar o dinheiro da conta poupança de todo mundo. Entendeu? E então, basicamente, pessoas perderam patrimônio, tiveram desvalorização de capital e etc. Você tendo isso em criptomoeda, nem que você deixe em stablecoin, por exemplo, dólar, é aquela coisa, né, cara? Nem que seja, tipo assim, stablecoin, mas é melhor estar na sua carteira do que estar no banco. Entendeu? Pelo simples fato de não ser confiscável. Não há possibilidades ali de ser... De você ter um confisco sobre isso. Então, é muito mais tranquilo. Você não vai... E se você suspeitar da situação... Vou criar uma teoria da conspiração aqui. Vamos lá. Vamos imaginar que você tá ali com 200 mil reais. Né? Aí tu vai falar o seguinte. Não, vou proteger isso aqui. Eu quero proteger esse dinheiro. Eu já tenho ideia. Já sei como fazer isso e etc. Já sei como cuidar da minha carteira. Já tenho isso aqui, vou cuidar do meu dinheiro, vou fazer o que eu quero com ele. Tu vai lá, né, transforma aquilo tudo em criptomoeda, pode ser em BUSD para, né, virar stablecoin ali, USDC, etc. Mas aí aconteceu algo estranho lá nos Estados Unidos, que que vai impactar diretamente no dólar. Se esse dinheiro estivesse na conta bancária, se estivesse numa conta no exterior, tu ia ter que contatar o banco, falar, banco, eu preciso mudar o dinheiro, sei lá, fazer virar euro. Preciso fazer um trade com essa grana. Cara, tem que virar euro, banco. E o banco vai falar assim pra você, cara, então, a gente tá passando por um momento muito difícil, sei lá, e não vai dar. Não deu, não vai rolar. Criptomoeda não. Criptomoeda você não precisa ter essa preocupação, porque basicamente se você tem ali, tu consegue mudar com um clique. E não há nenhum intermediário no meio pra te travar. Então tu faz dólar virar euro simplesmente com um clique, literalmente, velho. Entende? Quer liberdade melhor que essa? Não tem o cara... Não tem ninguém cuidando do seu dinheiro, fazendo, falando o que você tem que fazer com ele. Então... Você meio que se torna o próprio banco, né? Você é o seu banco, exato. Você é o seu banco e diga-se de passagem para quem tá aprendendo mais, tá chegando mais, né, já tá mais tempo, você recebe taxas como se fosse banco. Então é pega empréstimos sem precisar de banco. Então, cara... É um universo novo, pouco explorado, com um potencial enorme. Mas ele é pouco explorado porque nós temos muito a questão de bloqueio, de não poder falar algumas coisas, ou não poder ter expressão de algumas maneiras. Por que que Satoshi Nakamoto supostamente é uma pessoa oculta, né, que criou o Bitcoin? Para evitar esse tipo de retaliação, evitar problemas ali com processo, com perseguição... Né? Não é à toa que hoje o Bitcoin, cara, o Bitcoin é o rei das criptomoedas, né? E não adianta a pessoa chegar para mim e falar, não, Bitcoin não é, não sei porquê, mas não é. É, o Bitcoin foi o primeiro, né? O primeiro a implantar descentralização, o primeiro a falar para você assim, então, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser, amigo. Tá com você o dinheiro, eu não tenho controle, ninguém tem, só você. Entende? Isso é algo dos passos ali que, cara, traz a segurança que você precisa, né? Traz o segredo que você precisa, por exemplo. Ah, Everton, então significa que basicamente tu é contra imposto? Cara, o imposto aplicado de forma abusiva, sou contra demais. Sei que criptomoedas resolve esse problema, entendeu? Resolve essa questão de você trabalhar igual um maluco durante o dia, ter o seu suado dinheiro ali, para amanhã você saber que, cara, aquilo tá desvalorizando a cada momento, a cada minuto, basicamente. Então as criptomoedas resolvem esses problemas, esses paradigmas que existem, esses detalhes chatos que existem, que basicamente desanima. É igual as pessoas falam, porra, trabalhar no Brasil é complicado, porque a gente ganha pouco e não dá para comprar nada. Foi-se o tempo, né, que você conseguia comprar, fazer uma compra para sua casa com R$400. Hoje, com R$400, tu compra o quê, basicamente, cara? Se tu for dar um churrasco, tu já gastou os R$400, acabou. Né? E aí o governo manda imprimir dinheiro, manda imprimir dinheiro, manda imprimir dinheiro. Em cripto isso não tem. É quantidade finita, é quantidade já definida por padrão. Então, não há como inflacionar o dinheiro, não tem como eles desvalorizarem. Ah, um maluco lá, o Satoshi Nakamoto, vai criar mais 50 milhões de Bitcoin. Não dá. Entende? Por quê? Porque já está definido na blockchain. Não tem como ser alterado. Não tem como criar moedas novas. Não tem como criar Bitcoins novos. É a quantidade que está definida e pronto, acabou. Chegou aquilo, é só, digamos assim, transferências internas. Eu para você, você para, né, pro Simon, por exemplo. Não há possibilidade de criar dinheiro, criar dívida. Falei muito, interessante. Né? Não, falou bonito. Isso aí é legal da gente pensar que a criptomoeda ela também é uma maneira de se proteger de inflação, né? Uma vez que ela não vai estar atrelada em si a uma moeda nacional, então ela não vai ter o mesmo impacto que sofre da economia nacional, obviamente, né, para negociações, quando você vai passar da moeda principal para a criptomoeda, vai acontecer, mas a partir do momento que ela é sua, ela já não está mais nesse efeito. E eu entendo completamente essas questões do medo que os governos têm das criptomoedas, porque elas vão justamente contra o que um governo faz, né? A criptomoeda, ela tira o poder de barganha do país, né? Como que o governo vai me cobrar um imposto de uma coisa que eu não declaro para o governo? Né? Ele não tem como fazer isso. Uma vez que eu não dependo, por exemplo, do real, no que mais que eu vou depender do Brasil, por exemplo? Né? O que me impede de viver, sei lá, numa região autônoma, por exemplo, que vai utilizar só as criptomoedas? Só vai utilizar a Junior Coin. É, que seja, Juniorzilla Coin. Não é detalhe, na thumbmail eu criei a Jimito Coin, hein? Eu na thumbmail eu criei uma moedinha, assim, coloquei uma caveira no meio, e aí fiz a Jimito Coin, assim. É a caminha. É, né? É a caminha. Não é à toa, né? Ó, chama. Não é à toa, assim, que El Salvador, né, adotou o Bitcoin como moeda de curso legal. Por quê? Porque El Salvador tinha um problema muito grande com a moeda deles, cara. Que era uma verdadeira tristeza, não valia nada, eles tinham que usar o dólar. Então, basicamente, eles dependiam dos Estados Unidos para regulamentar o dinheiro que é deles por direito, porque é do país deles, é da cultura deles, né? Então, assim, o que eles falaram? Peraí, vamos resolver isso? Ah, mas como que a gente vai resolver isso se o nosso país tem muitos detalhes ainda a serem resolvidos? Como que a gente resolve isso rápido? Aí, acredito eu que o Nayib Bukele deve ter passado alguma noite aí sem dormir ou sonhado com Bitcoin, provavelmente, né? E o cara acordou falando, opa, já sei a solução. É criptomoeda, é Bitcoin. Né? Ninguém vai poder confiscar isso daí do meu povo, digamos assim. Vai resolver a inflação da moeda do meu país, que não é a melhor do mundo. Então, tipo, vou resolver várias coisas apenas trocando a moeda do meu país. Vou dar possibilidade para acontecer transferências internacionais com taxas baixíssimas. Quer ver? Alguém aqui de vocês já fez transferência para o exterior? Não. Ou já recebeu do exterior alguma coisa? Não. Não? Não, talvez meu pai sim, mas que eu saiba, não, sabe? Eu nunca fiz. Ó, a gente tem hoje problemas com relação ao que tange a taxas, né? Geralmente tu paga IOF, enfim, paga uma série de impostos para ambos os governos pelo fato de fazer uma transferência, de fazer um câmbio. Cara, e às vezes essa taxa é tão absurda que dependendo do que tu vai fazer, tu paga lá, sei lá, R$1.000, $1.000 de taxa, dependendo do montante que você vai transferir. Entende? E hoje eu posso transferir dinheiro o tanto que eu puder, o tanto que eu tiver. Ah, eu tenho $10 milhões em criptomoeda. Pode ser em stablecoin, não tem problema. Quero transferir para você aí. Sabe quanto eu pagaria no máximo de taxa? Tu tem ideia? Não. $5. Então, é aquele detalhe. Você não paga taxas altas, você tem... basicamente ali, nada te incomodando, nada te perguntando, ei, por que você tá transferindo esse dinheiro aí? Hein, mas e de onde vem esse dinheiro? Tá, mas eu tô com todas essas informações, mas peraí, tu não pode transferir agora não, porque já passou do horário. Então, criptomoeda não tá nem aí com isso, velho. Você simplesmente transfere a hora que você quer, paga uma taxa baixa, porque não precisa de pagar comissão para banco, e essa taxinha de $5, digamos assim, hipotética, que talvez é bem menos, às vezes acontece de ser centavos, tu paga ali só para poder manter o pessoal que mantém a rede, né? É um pouco mais avançado isso, mas é basicamente quem está hospedando uma blockchain ali, e pronto, não tem intermediário, não tem ninguém te incomodando. E não há taxação de impostos em relação a isso. Deixa eu reforçar um pouquinho, Everton. Certeza. Sobre o assunto, né? Que teve ultimamente, mais uma vez, né? A Pirate Bay caiu. Nossa, o que vai acontecer? Será que a pirataria vai acabar no Brasil? Gente, é a mesma coisa. É a prova de que a blockchain nunca vai acabar porque um governo ou outro vai querer, entendeu? Então, assim, o que acontece? O domínio do país só muda, entendeu? E assim, a blockchain, ela permite isso, tá sempre ativa, né? Hoje, se você colocar no Google aí, claro, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade de achar algum proxy da Pirate Bay, mas ela vai estar lá ativa, entendeu? E assim, as criptomoedas, elas te permitem isso, de uma forma tão tranquila, né, que cada vez mais você vai ter, daqui a pouco você vai ter a escritura da sua casa com a autenticação da blockchain. Isso eu não falo da boca para fora, vai acontecer. Já provou-se que um país já conseguiu adotar uma moeda e tá indo super bem. El Salvador não era nada no mapa antes disso, né? E ele se provou que é um país super antenado, que tá correndo atrás dos prejuízos e tá crescendo muito bem. Então, assim, eu vejo que as criptomoedas, né, são o pontapé, porque existem funções inteligentes para elas, né? Assim como você criar emissão de nota fiscal autenticada, sem estar gastando muito. Então, assim, tem assuntos ainda que eu sou muito ansioso para comentar, porque eles vão se tornar possíveis, né? E isso vai economizar muito dinheiro, vai deixar as pessoas com autonomia, e isso te garante a sua liberdade, né? Porque o que é a tua liberdade de verdade, né? É você ter a propriedade do seu próprio corpo, né? O teu direito de ir e vir. Tá, mas e o direito da saúde? Se você para um médico na rua, ele pode te atender? Então, assim, é uma coisa muito controversa, né? Porque, pera, você pode ser atendido pela saúde, mas você tem que estar no consultório. Para você ter uma aula do professor de português, você tem que estar na escola. Então, assim, o governo, ele te dá um direito, mas com as condições dele, entendeu? E essas condições, às vezes, não são liberdade, né? Que é você simplesmente, você quer aprender português? Tá aqui, ó, faça aqui. Você paga a taxa aqui e você faz, entendeu? Da sua maneira, entendeu? E é isso que as criptomoedas implementam, né? A sua liberdade. O foco principal é sempre esse. É você ser liberto aonde você quer estar. Seja na forma como quiser. Bacana, bacana. Muito legal isso que você falou, Simon, né, dessa questão que cada vez mais a gente está vivendo uma modernidade, uma inovação, cara, e essa inovação cada vez mais ela vem de forma mais rápida, né, mais gradual, e isso é muito interessante. E, bom, na primeira vez hoje você trouxe mais informações legais sobre criptomoedas, porém agora chegou aquele momento, né, Gabriel? Eu vou começar a cobrar NFT pra essa porra aí. Eita, bagaço. Eita. Meu gente. Manda braba, manda braba. Vamos lá. Momento capcioso. Bom, a perguntinha capciosa é muito simples, né? Mas eu acredito que vocês não vão, talvez vão discordar um pouco disso, mas talvez discordar ou não tem algum nome para passar, mas quem que vocês indicam para um curso de criptomoeda e algum nome na internet aí que vocês digam assim, não, dá para confiar nesse youtuber, que esse youtuber aí, né? Que esse, o Thiago Negro lá, Natália Arcuri, algum desses aí vocês indicam? Posso eu responder um pouquinho antes? Não, peraí, deixa eu. Não, vai, Everton, vai. Eu prefiro que vocês comprem meu curso. Entendeu? Porque basicamente não tem enrolação, eu vou direto ao ponto. Então eu prefiro que vocês comprem o meu curso. É isso. Não comprem o curso do Primo Rico e comprem o meu. Qual que é o seu curso? Não, zoeira, eu não vendo curso. Não vende curso. Não, olha, vendo. Gente, mas aqui, pô, que vergonha, eu sou assinante. Mas eu usei as palavras de um cara que vende curso. Calma aí, eu vou complementar a questão do Everton. Gente, o mundo descentralizado das criptomoedas permite isso. Uma pessoa que tem um conhecimento, que tem uma informação de verdade, né, autenticada, que faz sentido, né, que traz resultado, cara, pode ser o seu colega, entendeu? Não precisa ser um cara que faz vídeo no YouTube, não precisa ser o cara milionário. E assim, claro que o cara lá me dá mais confiabilidade, ele tem um feedback já instantâneo. Mas, gente, cá entre nós, quem que entende mais? O cara que tá lá fazendo o vídeo, ou o cara que tá ali todo santo dia estudando o projeto, analisando, vendo possibilidades, entende? Então, às vezes, você tá com o teu amigo ali, que você pode dar uma força, né? E você vai tá ganhando muito mais conhecimento. Então, assim, vai tudo daquilo que você acredita, né? Porque, às vezes, nem tudo que tá na internet é aquilo que vão te entregar, né? Então, assim, eu acho que válido, sim, um curso de fulano tal, fulano ou outra pessoa. Quero mas só nomes. Que assim, procurar... Quero os nomes. Sei lá, é, tem ó, aquele Diego Velaz, tem o Primo Bruno, Rico... O Bruno tem, Perini reclama. Tem o Charcão. Então assim, eu admiro o trabalho dos caras, porque querendo ou não, eles estão trazendo pessoas novas, pessoas leigas, né, para esse universo, mas às vezes não trazem da melhor forma, que é com a responsabilidade, com a atenção nos detalhes do contrato. Isso me dá medo. É o tipo de coisa que eles não passam, cara. Por quê? Porque eles visam lucratividade. Eles são... Pra você entender, você é a sardinha deles. Por quê? Porque você vai fazer a movimentação que eles querem. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito séria. Você tem que sempre pensar que as criptomoedas são descentralizadas. Ou seja, cada um por si. Claro que a informação, ela não vem dessa forma. Mas você tem que ter essa noção de que você pode ser penalizado porque, pelo que o cara tá falando, entendeu? Se você for na ideia dele. Então, assim, tem que ter muito cuidado, sim. E, assim, sempre com aquele pezinho atrás, porque a sua carteira é responsabilidade sua. E ninguém responde pelos seus atos nesse universo além de você mesmo. Com certeza. Henrique, você é uma sardinha. Eu sou uma sardinha. Eu estudo... Não, mas é que eu assino as duas plataformas, tanto de marketing digital, só que eu confesso que eu tô focando bem mais em marketing digital, porque é a área que eu mais, que eu atuo, né? Que não, eu mas ó, Henrique, fica tranquilo, cara, eu não tô te criticando nada, mas, assim, é bom você saber que tem a oportunidade, entendeu, de outros métodos, sim, entende? Isso é fundamental, não, cara, isso é fundamental você saber disso. Tem uma outra coisa também disso. Que também, cara, quando você, por exemplo, pega um curso da Udemy, você compra um cursinho lá da Udemy, cara... Quando você pega um curso, por exemplo, do Thiago Nigro, são coisas bem diferentes. Porque, assim, o que eu não gosto desses traders é que eles querem toda hora te empurrar coisas. Você compra um curso, não, compra esse daqui também. Compra esse aqui também. Ele fica empurrando. Cara, eu comprei esse negócio aqui, eu quero o quê? Você falou que esse negócio aqui vai me dar o tal negócio, então eu vou comprar esse negócio aqui. Agora, por exemplo, você compra um curso na Udemy, que é uma plataforma mais de professor e tudo mais... Ela dá exatamente específico, ela te dá, tipo, por exemplo, você compra um curso de edição de vídeo na Udemy, ela vai te ensinar passo a passo, desde como usar o software. Isso que eu fico um pouco de cara, mano, com essas plataformas, assim. Por exemplo, eu tô tendo uma aula de Instagram com uma mulher que era advogada, largou direito e foi trabalhar com marketing digital. Beleza, ela tá me dando várias dicas que, cara, tô aplicando no meu perfil ali, tô dando uma reformulada, dei uma reformulada no Instagram do Dimito ali, coloquei até algumas coisinhas ali novas ali no Instagram, né, aplicando bastante o Reels, que dá bastante visibilidade. Só que, cara, assim, né, é claro que não existe uma fórmula mágica, isso acho que já deu pra perceber, assim, né, que, tipo, não é comprar o curso do cara, tô milionário, né, tipo... Mas o que eles vendem é exatamente isso. Claro, exatamente. Pelo cuidado que a gente tá tomando. Exato. E aí, velho, tu basicamente... Eu sou muito chato no que tange ao vender cursos, tá? Eu sou muito chato nisso, cara. É, o que eu mais comprava no passado era curso de opções binária. Calma. Não me julguem, porque, cara, eu achava que aquilo era o certo. E aí você vai vendo que não é... Então, muitas pessoas, muitos traders, eles te vendem um curso com o objetivo de fazer você ficar iludido, que você vai ficar milionário da noite para o dia. Isso não vai acontecer, porque você ficar milionário com criptomoedas é consequência. Não é uma questão de facilidade. E a maioria desses cursos vendem isso. Eu sei que vocês querem nomes, e sim, depois eu vou dar nomes e vou explicar o porquê desses nomes que eu passar. Mas é aquela coisa, cara, o cara que chegar pra você falando que é tudo muito fácil, eu lucrei 10 mil dólares hoje, eu lucro dormindo, cara, isso não existe, velho, é muito difícil. E por que assim, não tem o porquê do cara te vender isso? Porque ele ganha tanto dinheiro, então não tem necessidade dele te vender. Entende? Ele não precisa do teu dinheiro. O cara que te vende um curso com essa ideologia de falar quanto que ele fica ganhando, contando vantagem, ele não ganha dinheiro de verdade. Tá? Ele não é o cara que faz mesmo o que ele está falando que faz. E a gente vê muito isso. Não só no mundo de cripto, mas no mundo das finanças tradicionais também, né? O pessoal que opera ali com AB3, com renda fixa, com renda variável, fundos não sei da onde. Então, assim, tem muito, muito, muito isso. Mas é, isso é uma das coisas que eu fico muito de cara, porque, tipo, assim, a plataforma dele, beleza, pra eu que sou leigo, por exemplo, eu não sou tão leigo no marketing digital, então algumas coisas eu já sabia, mas eu sou leigo no mundo dos investimentos. Então, pra mim, beleza, ele criou ali, já criei vontade de investir, já botei lá, eu botei dinheiro já no tesouro, já comecei a fazer uma carteira mais variada, né, beleza, só que o problema é que nem eu falo, é entrar naquela plataforma, já vem uma simples propaganda de outro curso. Falei, cara, pô, peraí, eu tô ocupando esse curso aqui, eu quero fazer esse curso, não quero saber de outro curso, vou comprar outro curso. Agora, tipo assim, velho, agora esses caras, eu sei de quem que você deve estar comentando. O Primo Rico. Ah, pode falar, Ana. O Primo Rico, ele vende, tipo, uma Netflix dos investimentos e uma Netflix, cara, do marketing, Primo, né? Ah, mano, eu posso realmente falar o que eu penso, cara? Como é que pode, é, velho? Pode, pode. Tô querendo strikear o podcast. Não, não, cara, aqui é a sua opinião, pode falar. Primo Rico vende sonhos, desculpa, mas ele vende sonhos. Ele não vende informação clara do que você realmente precisa saber. Ele fica com umas ideias muito tortas. Ah, ele te instigou a fazer investimentos? Legal, mas... Não. Qual é que é a receita do bolo? Ele não, nem ele sabe te dizer. Ele não tem a receita, mas ele fala que tem, basicamente, entendeu? Ele tem então... empolgação, ele tem animação, ele tem o poder de persuasão, mas o que mais precisa, que é o foco do curso, como que é a receita do bolo? Não tem, cara. Pra que é que você vai querer saber de teoria não sei da onde? Teoria de pessoa, cara, dormir sei lá quantas horas por dia, não precisa disso. Não, eu só quero fazer um disclaimer aqui, que essa plataforma é como se fosse uma Netflix, né? Tipo, você coloca lá, você assiste, ela tem o mesmo formato da Netflix, então você clica lá, você assiste ao que você quer, a matéria e tudo mais. Por exemplo, se eu quiser assistir criptomoeda, só que tem um módulo lá que eu coloquei iniciante, ele dá, tipo, quais matérias que ele ensina você a começar, ele tem todo... A plataforma é excelente, tipo, não tem nem que reclamar. Bem didático. Bem didático. É porque ele tem a metodologia. Mas eu com o Thiago Nigro mesmo, que a plataforma não é só ele, são vários, né, professor. Então, por exemplo, no marketing, o primeiro módulo que eu fiz com marketing digital foi com vários professores. E, cara, assim, tive uma aula com o Thiago, já tive uma aula com o Thiago tanto no marketing quanto no investimentos. Realmente, eu achei, assim, dos professores que colocaram lá, eu achei eu até falei pro meu amigo, cara, achei ele um pouquinho o nariz empinado. Demais. Assim, o que eu achei um pouquinho, assim, que é um pouco melhor, assim, que o cara deu aula, que eu falei que o cara parece uma enciclopédia, é o Bruno Perini. Não sei se vocês conhecem. O ser humano, ele tem uma capacidade analítica melhor do que sintética. Então hoje é fácil pegar o Bruno Perini assim e quebrar ele em caixinhas e ver, isso aqui é disciplina, por exemplo. Ah, deve ser o exército. Eu acho legalzinho. O Bruno Perini, eu achei ele mais, assim, central. O Thiago não, porra, no meio da apresentação o cara mostrando foto dele com o Neymar. Eu falei, o que eu quero saber, cara? Pra que você precisa Neymar? Disso na sua vida? Exatamente, falei, não, beleza, tal. É que, assim, ó, o primeiro módulo, ele dá aula, ele pega toda a equipe dele, tipo, a menina que faz o flyer, e cada aula é cada um. E aí tem um, vocês devem conhecer o João Jota, que é um cara que faz parte da equipe dele. De volta e meia aparece ele. Já vi falar. Tipo, é tipo um cara que é um. Só que ele não é trader, ele é negócio de motivacional. Tipo, é aqueles caras que. Cara, a aula do cara, literalmente, cara, parecia que eu tava vendo uma aula do Silas Malafaia, velho. Exato. Porque o cara ficava lá, eu fiquei, caralho, velho. Ele fala, vocês têm que se motivar. Eu fiquei, meu Deus, cara, né, tipo, eu fiquei, caralho, o que que é isso, cara, né? Então tem umas coisas assim, cara, que você realmente fica. Se eu sou jovem, cara, eu não sou velho, eu sou jovem, eu falo direto, eu sou bonito, eu me acho, eu sou forte. Você tem um espírito. Eu quero fazer um Iron Man, e se lá depois você desistir, depois eu vendo a bike e começo, eu vou subir o Everest. Só que, claro, futuramente, é claro que eu não, quando eu for realmente pegar muito mais a fundo, claro que o Thiago Nigro vai ser o cara ali que eu, que, né, não vou me aprofundar. Só que pra mim, de começo, eu tô aprendendo muitas coisas, porque pra mim é tudo novo, né? Mas eu vou dizer assim, nossa, essa plataforma, se eu assinar essa plataforma aqui agora, amanhã eu tô milionário. Não. Daqui um mês eu tô milionário. Não é assim, cara. Mas, cara, é interessante, assim, o que você falou. Realmente, eles vendem sonhos. Tipo, eles vendem muitos sonhos. Primo Rico, eu acho que ele deixou Inicialmente, eu acredito que ele até começou essa ideia de querer ensinar as pessoas a fazerem a... fazer investimentos, saberem o que é melhor para elas e o que não é. É, mas acredito que no decorrer da carreira dele, ele viu que dava muito mais dinheiro ser coach de investimento. Sim, em vez de com ensinar. Certeza. Exato. É, o cara é basicamente um advisor. Você já viu quantos alunos ele tem no curso dele? Muito. E quanto é o valor da parcela? É só multiplicar, cara, entendeu? Ele tá fazendo dinheiro sem fazer muito esforço. Não, e tem um detalhe muito importante, a blockchain não mente. E uma prova disso é que eles têm um endereço na rede da Ethereum. Eu não lembro agora, acho que é nigro.eth. Tem umas NFT lá e $20,000. Então, cara, acho que não deve, o pessoal não deve ser tão rico assim, né? Por que só teria $20,000 no endereço, na carteira? É. Então, aí tá uma prova de que o cara tá vendendo sonhos e não... algo que é real, velho. O dinheiro que você tá colocando não vai pra blockchain. E sim, não vai pro bolso dele. Exato, entendeu? exato. Mas vocês querem nomes mesmo? Vocês pediram nomes ali? Como é que é? Não, pode falar, rapaz. Não, aqui, assim, ó, é a sua opinião. O Estados Unidos não vai assistir esse podcast e meter um pra você. Fique tranquilo, né? Não, mas ele me processou. Não vai chegar esse ponto. Não vai chegar esse ponto. A gente tá falando o que a gente acha, né? Exato. Não, é a linha de pensamento, a gente tem que respeitar. Cara, se tiver processo, mando tudo pra criptomoeda, não tem nada declarado. Exatamente. Não, nada a declarar, velho. Eu tô de boa. Mas olha, cara, existem cursos muito bons que quem quiser se aprofundar, quem quiser iniciar, dá pra gente separar algumas pessoas, tá? Um cara que eu gosto muito, porque ele tem a linguagem bastante humana, bastante assim, bastante povão. E é isso que tem que estar no mundo das criptomoedas, não é o cara cheio de terninho, gravatinha, bonitinho, falando lindo, não. Não é esse cara que tem que vender uma ideia de curso pra você. Entende? Tem o Augusto Bax. O Augusto Bax, ele fala justamente aquilo que eu falei no começo, na hora que vocês falaram de curso. Eu falei, prefiro que vocês comprem meu curso e tal. Ele fez uma propaganda no Google AdSense desse jeito. Então, tipo assim, ele não falou, vocês vão ficar milionário com meu curso. Não, ele fala justamente o contrário. Ele fala, pessoal, se você for ficar milionário, é uma consequência. Se você for ficar rico com cripto, é uma consequência. Então já tá aí. Ele não te vendeu nenhum sonho, ele não vai vender nenhum sonho pra você. É claro que você pode sonhar, mas não porque ele tá, tipo, basicamente forçando. É um cara que eu assisto já o conteúdo dele há um bom tempo. Um bom tempo mesmo. Não tem tantos cursos, ele tem só o Mestres do Bitcoin. Versão 4 já. Mas basicamente quem compra uma versão tem direito a todas as outras. Então ele não fica te vendendo, um curso mentalidade do trader multimilionário. Ou mentalidade do trader que ganha dinheiro quando tá dormindo. É basicamente isso. Já é uma coisa mais direta ao ponto. O cara já faz análise gráfica, já explica por que do projeto X, por que do projeto Y, o que isso vai acontecer e o que, que deixa de acontecer. O outro é o Felipe Escudeiro. Né, o Felipe Escudeiro também é um cara que eu participei de um curso dele semana passada sobre renda passiva com cripto. Também é um cara que vai direto ao ponto e tá cagando e andando. Se tu quer comprar o curso dele, beleza. Se você não quiser, não tem problema, porque ele não é o cara que vai ficar ali. Olha, vocês vão ficar ricos com Ethereum, vocês vão ficar ricos com BNB, com Bitcoin. Também ele não tá nem aí. Ele te fala tudo. O mercado tá em queda, pessoal, e tá em queda mesmo. Não é aquele cara que fala, pessoal, tá em queda, mas vai subir. Não. Faz a rolagem aí que dá tudo certo. Então, ele não te dá esses incentivos idiota pra você meter o seu dinheiro apenas porque ele quer te vender o curso. Então, é os dois caras que, assim, eu recomendaria. Entendeu? Eu não ganho dinheiro nada com eles, nem link de afiliado deles eu tenho, tá? Então, tá de boa, não preciso disso. Então, assim, quem for comprar cursos agora é muito bom. Inclusive, o Felipe tem o curso da carteira blindada, que faz basicamente o quê? Te ensina a não deixar dinheiro na corretora. Não adianta nada as criptomoedas ser um lindo castelo, sendo que as corretoras, por exemplo, teriam o mesmo poder que os bancos sobre a sua criptomoeda. Então, existe muito isso. A pessoa está entrando nas criptomoedas agora, o que ela vai fazer? Ela vai para Binance, opa, tô legal aqui, tô na Binance aqui e tal, aquela coisa toda. Começa a meter dinheiro lá, não saca para sua carteira, não tem a sua carteira ali com a sua chave privada. E isso é um perigo gravíssimo. Nunca deixem criptomoeda em corretora. Corretora não é carteira. Corretora é para você comprar criptomoeda, mandar para sua carteira e estar em posse dela. Corretora nem uma é segura. Tá? Ah, por que não é segura, Everton? Porque são empresas. Então, a partir do momento que elas receberem uma ordem judicial para bloquear os seus fundos, elas vão fazer. Por quê? Porque elas estão visando lucro. Carteira não visa o seu lucro. Então, basicamente, a carteira só vai estar ali para mostrar os seus fundos e permitir que você faça a sua movimentação. Ela não tem nenhum poder sobre a retenção do seu dinheiro. Então, é basicamente isso. Comprou cripto, carteira. Comprou cripto, MetaMask, Trust Wallet, Hardware Wallet, para quem, né, tem um patrimônio um pouco mais alto. A Hardware Wallet, ela é basicamente como se fosse um pendrive. E ela guarda as suas chaves privadas, né? Então, ela não expõe a sua chave privada. Então, se você tem uma Hardware Wallet ali, tecnicamente tu tá seguro. Não há riscos de vazar a sua chave privada, de você ter um hackeamento ali ou alguma coisa desse tipo, né? Então, de repente, uma hora, se vocês quiserem, a gente pode trocar uma ideia numa sala dessas aí de conversação, ensinar a criar carteira. Isso eu acho legal, eu acho muito interessante. Não sei se existe isso em podcast, acho que não, né? De passar coisas práticas. Mas estamos aí, se um dia quiserem, fazer um negócio prático mesmo, de verdade, da forma que as coisas realmente acontecem. Eu quero. Né? Eu não vendo curso. Não tô querendo vender meu curso. Não tenho curso. Mas cara, esses daí eu vou dar uma olhada lá no Torrent lá, ver se acha esse curso dele lá, que às vezes tem no Torrent, cara. Também. Tem no Torrent, velho. Tem. Tem tá, então, no Torrent é... Não, quando tem um Torrent, já vou lá e já baixo direto. Ah, já peito no meu HD. Mas... Cara, e detalhe, o Torrent foi uma das primeiras ferramentas descentralizadas, tá? As pessoas às vezes falam, ai, é pirataria, é coisa ruim. Mas, cara, é o justo pelo justo, entendeu? Às vezes uma empresa de jogo que tá cobrando R$300 por uma porcaria que mal foi otimizada, né? Ah, então, assim, te dá a liberdade de você escolher. Ah, você quer comprar? Então compra. Mas se você quer ver como que é, o Torrent te dá essa opção, né? Sim, mas, claro, ele só não dá um certificado, né? Ele só não te dá um certificado. O meio moral, né? Eu acredito que ele faça um trabalho de Robin Hood, né? Digamos assim. Exato, exato. Bom, eu gostaria... Vocês querem fazer mais alguma pergunta, Giovanni, Gabriel? Antes de a gente encerrar? Cara... só pra dizer, né? Eu gostei dessa ideia de ter um podcast prático daí de cripto. Achei legal a ideia. Então, bora fazer. É legal, cara, é legal. Não, como você falou, não vi isso em lugar nenhum e, pô, interessante fazer. Pra quem vai ouvir, pra quem vai participar também. Com certeza, e eu garanto, tem uma metodologia que a pessoa só ouvindo ela vai conseguir fazer. Legal. E detalhe, gente, não sei se vocês... despertou a curiosidade de vocês em saber do que a gente trabalha, né? O Henrique já deve saber mais ou menos como que é o meu ganha-pão, né? Então, assim, para deixar bem claro para todo mundo, eu sou investidor, né? Então, desde o ano passado eu já não trabalho, né? Com CLT e não respondo a patrão. Mas tenho minhas obrigações cotidianas, né? E, então, assim, eu tenho uma propriedade que é a vivência desse meio. Então, assim, o Simon falou um monte de porcaria, mas tá, e o conteúdo? Cara, é a vivência. A vivência, às vezes, é melhor do que um curso que o cara tá vendendo. Isso eu falo na prática, porque eu já fiz cursos assim e vi que era baboseira, tanto que eu saí. Então, cara, você é assim como você fazer um curso de Photoshop. Você vai lá, paga R$500 na mensalidade, o cara te promete tudo. Mas aí você não aprende a mesma coisa que você ir lá no vídeo do Joãozinho, uma criança remeleta, mas ele te explicou do jeito que você queria. Entende aquela coisa que eu quero dizer? Às vezes não é o dinheiro que faz você aprender, e sim a situação, a forma como foi falada, a forma como você aprendeu aquilo. Então, assim, o nosso ganha-pão hoje está em blockchain e desenvolver projetos. Vou passar a fala aí para o Everton, que ele é um dos diretores do projeto. Ó, que legal. Olha, eu vou... Depois você me manda o link de novo, Simon, porque eu tive que criar outra conta ali no Discord. E depois a minha ali acho que bugou de vez. Sem problemas, novo, cara. Sem problemas. Depois manda de novo o link lá, que eu, aquele grupo lá, eu tenho interesse sim. Fala lá, Everton. Fala como é que é esse projeto. Everton, tá com a gente? Opa, vamos lá, pessoal. Desculpa o delay aí. Eu tava só colocando uma... que eu vou entrar em uma reunião daqui a pouquinho. Mas assim, ó. Hoje, né, como o Simon falou, a gente vivencia o universo das criptomoedas na prática, certo? Eu também, até a questão de vivenciar mesmo, de ter criptomoeda, de usar criptomoeda no dia a dia, eu faço isso na prática, eu tenho isso na prática. Hoje todo o meu patrimônio, tudo que eu tenho, está em criptomoeda. Então está tudo na blockchain. E isso dá, isso me dá uma possibilidade imensa de não precisar de ter um patrão, né? E, cara, e um mundo grande de oportunidades, entende? Inclusive, hoje eu e o Simon, nós estamos participando de um projeto cripto que vai ser algo assim, cara, revolucionário, coisa que no mundo cripto ainda quase não está sendo explorado, né? Que é realmente os jogos jogáveis. Hoje nós estamos em um projeto, inclusive eu faço parte do departamento de tecnologia, né, como diretor de tecnologia e inovação, no jogo que se chama My Crypto Monster. A gente está ali desenvolvendo tudo mesmo, vivenciando tudo na prática. NFTs, tokens, criptomoeda, investimentos em cripto, blockchain. Então a gente está realmente atolado até o talo nesse mundo, entende? E é aquela questão, né? Aquela questão assim que eu gosto sempre de falar. Cara, se eu estou, é porque basicamente eu confio é legal eu trazer vocês, né? Vocês que eu falo de uma forma geral, né? Quem está ouvindo também. É legal a gente difundir isso. Antigamente existia muito aquela questão de o cara ter medo de falar que tinha Bitcoin na carteira, né? E hoje isso não é necessário mais. A gente tem... Cara, hoje eu fico contente pra caramba quando alguém chega e fala, ô, cara, tu mexe com cripto? Né? Então é aquela questão de você ter tranquilidade pra dizer que você trabalha com criptomoeda, né? Então é isso. A gente tá hoje trabalhando firme e forte. Com certeza daqui a alguns dias aí, daqui a alguns meses, né, claro, vai ter coisa nova por aí no mundo das criptos e a gente vai estar lá com muita certeza. Né, Simon? Com certeza, você só esqueceu de uma coisinha, Everton. Ai, ai, ai, meu Deus. O nome do nosso jogo. Mas será que não é? O nosso jogo se chama My Crypto Monster. My Crypto Monster, exatamente. E aí eu vou fazer uma breve introdução. Vou fazer uma breve introdução para vocês do o jogo My Crypto Monster, né? Nosso jogo está sendo desenvolvido no sistema Tamagotchi. Vocês lembram do joguinho virtual? Onde era aquele pequenininho que você ia lá na lojinha do seu Zé de 10 reais lá e comprava? Bichinho virtual. Você cuidava do seu bichinho? Pois é, a gente está com uma proposta dessa de treinar o nosso monstro. Para quê? Para que você treina seu monstro? Pro meio de batalha. E aí, tá, qual que vai ser o modo de batalha? Vocês já jogaram DD Tank, Worms ou Grand Chase, né? Acredito. Um dos mais hypados do Brasil, né? Uns anos atrás. Ou seja, a gente vai ter uma metodologia parecida com DD Tank, com Worms, onde os nossos monstros, eles vão ter a obediência. E o que é obediência? Ah, você deu comida pra ele, colocou ele pra dormir, tem um bom relacionamento com ele... ele vai te obedecer no campo de batalha. Então você vai usar uma ultimate, ela vai funcionar, ou se não, então tudo é aquele critério, sabe? Então assim, o nosso jogo vai ser um jogo divertido, que vai pagar, né? E o mais legal, cara, brasileiro, né? Um jogo brasileiro, que hoje em dia não tá saindo muito projeto assim. Então assim, a gente tá com uma proposta aí de ser um dos melhores do Brasil, cara. É isso aí. Bacana. E me diz uma coisa, Simon e o Everton, vocês têm uma página, algum canal, sim, alguma coisa que vocês estão mostrando? Inclusive, pra gente? Posso estar colocando aqui pra vocês no link. Sim. Isso, depois a gente colocar na descrição do podcast, pessoal. Beleza. Claro. É porque a gente se interessou por esse projeto aí, parece ser bem bacana. E o jogo vai ser um jogo online, né? Pelo que eu entendi, né? Jogo online. totalmente online. Uh-huh. Mas bacana. Se eu te falar que essa, eu acredito que não é a primeira vez que eu ouço falar do jogo. Vocês acreditam? Eu também, o nome eu já fiquei. Caraca, o nome me chamou atenção, cara. Legal, cara. Eu vi recentemente no Reddit alguém falando sobre isso. Na onde? No Reddit. No Reddit? Isso. Eita, pirei. Então, eu não vou lembrar vocês verem aonde, mas eu ouvi. Tá chegando, gente. É, e assim, então. Vocês estão sendo privilegiados, porque assim, o nosso jogo ele tá em desenvolvimento ainda, né? Então assim, se tá chegando no Reddit, né? Imagina como que vai estar daqui um ou dois meses, né? Que vai sair o token, vai sair o jogo. Então assim, ó, esperem pelo melhor, que esse jogo promete. Muita força. Vai ser uma pergunta, vai ser jogo tipo de baixar e instalar no computador ou vai ser jogo tipo jogar pelo navegador? Como é que... Não, vai precisar baixar pro seu PC. Vai precisar baixar no seu PC e futuramente a gente talvez lance ele pra celular. Aí sim, pra celular mas também. É uma promessa muito palpável, tá, pessoal? Essa questão de lançar pro celular é palpável e não é muito distante não, tá? Não é muito distante não. Mas eu não posso e assim, aqui. Ó, outra coisinha falar. Também que o nosso projeto tá trazendo é uma questão de acessibilidade. Porque o que que acontece? Hoje em dia, qual o jogo que tem acessibilidade que vocês conheçam atualmente? Sem ser blockchain. Quase nenhum, exatamente, né? E agora imagina, a pessoa que tenha a deficiência visual e que consiga ganhar dinheiro com isso. Caraca, é um negócio incrível. Da hora. Sim, é o que o nosso jogo está trazendo. Vai trazer acessibilidade, vai trazer uma HQ junto ao projeto. Então todo o desenrolar da história do modo PVE, né, modo campanha, vai ter uma sinergia com o que está acontecendo. Então a nossa HQ vai estar totalmente interligada ao jogo, né? O nosso quadrinho, nossa história. Então, cara, é um projeto assim, onde eu tenho que me segurar um pouco às vezes para falar, porque ele comove muita gente, ele emociona muita gente e ele vai chegar para arrebentar. É, eu confesso que eu tô empolgado para jogar já. Quando vocês vão assistir a gente, que seja quando lançar a versão beta, que a gente já chega pra, já manda pra gente pra gente jogar lá, né, Giovanni? Cara, e aquela história, né? Quem quiser entrar ali na nossa comunidade do Telegram pra até assistir uma apresentação mesmo do jogo, né? A ver como que é o jogo na prática ali, digamos assim. Na prática não, ver a nossa apresentação institucional mesmo, de como é que tá sendo desenvolvido, conhecer toda a equipe, né? Porque basicamente eu e o Simon fazemos parte da equipe, mas a nossa equipe ela é maior do que eu e Simon, né, basicamente. Então, tem uma galera trabalhando, arte, a gente tem desenhista, enfim, a gente tem ilustrador. Cara, a gente tem, mano, tem todo mundo ali, todo mundo empolgadíssimo. É uma equipe, assim, que faz um trabalho realmente incrível. E eu tenho certeza que isso pro mundo das criptomoedas é algo, assim, espetacular e muito novo, cara. Universo nada explorado e com certeza quem entrar agora vai ter oportunidades incríveis. E, né, diga-se de passagem, esse não é o primeiro projeto que eu participo, tá, pessoal? É a questão, né, passando um pouquinho de portfólio, esse não é o primeiro projeto que eu participo. Inclusive, agora eu tenho uma reunião com outro projeto de criptomoedas. Não posso falar muito, mas basicamente é para você ganhar dinheiro assistindo filmes. Então, é basicamente dessa forma. Tem muita coisa, muita coisa. O universo das criptos é enorme. E quanto antes alguém pudesse expor nele, aprender, buscar conhecimento, não é sair metendo dinheiro. Entregar, gente. É se entregar. Mas apenas se entreguem pro conhecimento, cara. Explorem e vejam com os seus próprios olhos como que isso funciona, tá bom? Pessoal, preciso muito me despedir porque eu tenho uma reunião, eu já tô mais de 40 minutos atrasado. Tranquilo. Não esquenta a cabeça. A gente entende aqui. A gente gostaria de agradecer em nome da equipe do Gimito, eu, Gabriel e Giovanni. Que isso, foi muito legal. Nossa. Foi muito divertido. Prazer. Beleza, meu querido. Obrigado. Eu agradeço também, né? Pela presença, pela atenção de vocês, pelo carinho com o nosso projeto. Eu fico feliz que tenham ouvido falar do nosso projeto, mas a gente realmente precisa ir, gente. É uma questãozinha de negócio, então não queria deixar muito chato, né? Não, claro, não tem problema. Pode ficar tranquilo. Eu só vou dar os avisos finais, mas pode sair, fiquem tranquilos, tá? Valeu, tá bom, obrigado, gente. Valeu, a obrigado. Gente. Obrigado, a gente que agradece. Obrigado, a gente que agradece. Um abraço. Valeu. Tchau. Bom, antes só de encerrar, Giovanni, deixa eu só dar os avisos finais. Tranquilo? Então. Pessoal, só avisando vocês que amanhã é quarta-feira, é o nosso próximo podcast, que vai ser sobre pets. E aí, Giovanni, já preparou o seu pet para amanhã? Meu pet tá no aquário dele lá. Você mostrou... Não vai ser o Digimon, Giovanni? Achei que você mostrou o Digimon. Também tem, pô. Tá, o Digimon é nostálgico, né? E você, Gabriel, o que você tem de pet? Um cachorro, um gatinho? O que vai mostrar amanhã? Eu tenho um fogão. Fogão. Bom, amanhã nós vamos receber algumas convidadas especiais. Amanhã vamos ter aqui a Jéssica, não lembra da Jéssica? Aquela Jéssica? É aquela Jéssica, das patentes e marcas, não muito distante, aquela, né? Aquela Jéssica. Vamos receber amanhã a Luísa, né, cara, que é uma veterinária bem bacana, ela já tá se formando quase. E também vamos receber amanhã a Jaxiana, da Terapias, lembra do podcast das Terapias? Ela também vai estar com a gente amanhã. Lembra. Ela tem um cachorro, um pet que é muito fofinho. Então ela um crossover. Vai falar um pouco... É, amanhã vai ter um crossover. Amanhã vai ter muitos... Amanhã vamos ter duas convidadas que já participaram e uma convidada nova, né? Vai ser muito incrível. E amanhã, quarta-feira, o podcast dos pets. Na sexta-feira, a gente tem um RPG de mesa, né? Com o nosso querido mestre Thiago, né? O segundo episódio da nossa campanha de Faroeste. Aê. Tá aí, muito legal, né? E aí, no sábado, ainda a gente tá pendente para confirmar o horário, vai ter um podcast especial do Senhor dos Anéis, né? Aí, caralho! Vai ter o especial do Senhor dos Anéis. E um detalhe que esse podcast aí vai marcar aí, rapaz, um cara que é especialista nesse filme aí. É um cara muito bacana que vai gravar com a gente no sábado. E aí, na próxima semana também, a gente tô aí pra esquematizar o baile do Jimito. E eu pergunto pra vocês, quem que vai ser acompanhante de vocês, meninos? Vai ser um ou outro. Mas então tá, lembrando também das nossas redes sociais, o Instagram do Jimito... E é isso, pessoal. Amanhã tem mais podcast, então amanhã é sobre pets. Então amanhã se preparem, trazer os seus bichinhos, que amanhã a gente vai ter mais um podcast interessante. E é isso, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!